O DJ chegou e vai começar o show. O DJ chegou e vai começar o show. E vai começar o show. E vai começar o show. Vai, fogo, fogo. Vai fogo! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Pegando todo, pegando todo, pegando todo.